dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Caros fraternos, a mais um Irmandade Cast aqui no Irmandade Nerd. Eu sou o Thiago Galford e hoje nós vamos falar sobre os heróis Vingadores. Ou são os defensores? Gente, meu Deus, quase. É? Peraí, que foi proposital. Foi. Peraí, que eu tô lendo. A ideia era essa, ainda bem que já caiu, pronto. Oi, meu nome é Elton, eu tô bolado porque nefaram a Madame Gal. Aqui é o Du, e puta merda, Jessica Jones tem que ser a líder dos Vingadores. Não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. Vou falar sobre os defensores, viu, Elton? Pode ficar tranquilo, os defensores, não fique assustado, certo? Achei que tentaram apesar, apesar que tá na sala errada de podcast. Apesar da semelhança do bastante grande, a gente vai falar sobre isso aí no decorrer do programa. Bem, galera, assim como tal os Vingadores, né? Já vou começar hateando aí, ó. A Marvel já tem dois universos aí de super-heróis. A DC conseguiu um meia-boca aí na TV. Mas, mais uma vez, a Marvel conseguiu, junto à Netflix, fazer várias séries e reunir os heróis em uma só série, chamada Defensores. E, por incrível que pareça, a fórmula, como eu escrevi lá no review, no irmandadenerd.com, entrem lá e leiam, é idêntica. Eu fiz até uma comparaçãozinha lá, só pra gente iniciar aqui e conversar um pouco sobre isso. Eu comparei, tivemos duas temporadas do Demolidor, certo? Sim. Assim como tivemos duas temporadas do Homem, das dois filmes do Homem de Ferro, correto? Também tivemos o Hulk. E o Hulk foi aquele filme que foi mais ou menos, alguns gostaram, outros não. Assim como a temporada da Jessica Jones, que alguns gostaram e outros tiveram a cara de pau de falar que não gostaram. E da mesma forma, tivemos duas séries que ficaram mais ou menos assim, uns não gostaram muito, outros gostaram bastante. Foi Luke Cage e Punho de Ferro. A mesma coisa para os dois filmes, Capitão América e Thor. E no final tivemos os Vingadores e no mundo das séries os Defensores. Então acho que a fórmula foi a mesma, eles não conseguiram me enganar, se a ideia foi essa. É, a fórmula realmente foi a mesma, tinha que discutir porque faltaram algumas trocas de personagem, que podia ter mudado o ator que faz o Punho de Ferro, mas ok, igual trocaram o Hulk. Seria uma boa solução mesmo. Podia ter feito, né? Trocaram o Edward Norton pelo o Mark Ruffalo. Poderia ter trocado o Finn Jones. Era uma boa, tá vendo? Erraram nisso aí. Mas acho que a fórmula foi essa mesmo. Eles não tiveram vergonha, mostraram a mesma fórmula. E por incrível que pareça, eu acho que foi tão bem recebida quanto a fórmula do cinema. Acho que funcionou bem, apesar de alguns deslizes, né? Mas quem sabe, agora o filme do Thor tem tudo pra dar certo. Quem sabe a temporada próxima do Luke Cage também não dê certo. E o Capitão América só melhorou. Vamos ter fé aí pra que o Punho de Ferro melhore também, né? É, o problema, até pra gente começar falando das séries anteriores, Demolidor, assim, foi o que deu o pontapé inicial dessas séries, né? Foi fantástico. Depois teve a Jessica Jones, que é o enredo da Jessica Jones, eu achei ótimo. Pra mim, o vilão da Jessica Jones, acho que é o melhor até agora. Talvez até do universo todo cinematográfico da Marvel, o vilão, né? O vilão da Jessica Jones é sensacional. E olha que, tipo, muita gente não assistiu Jessica Jones. Ele, assim, a gente que assistiu, a gente sabe que é uma série foda. E muita gente não assistiu até com receio, não só de não conhecer a personagem, mas por ela ser uma heroína. Vocês não acham que tem essa minha pegada também? Sendo que, eu já tô falando isso, porque pra mim, Defensores foi uma série Girl Power total, assim. O nome da série é Defensores, mas podia ser Defensoras, porque o que as mulheres detonaram nessa série, cara. O time de mulheres da, desse universo da Netflix, tipo, apesar da grande maioria não ser super poderosa, igual os principais, mas é um time bem forte, assim, tipo. Você tira a Claire, você tira até a mãe dela, que aparece pouco no Luke Cage, mas é uma participação boa também. Tem a Colleen Wing, tem a Trish, né? Trish. A Cole é a ninja do Punho de Ferro, né? Isso, a namoradinha dele. Pô, ela, mano, ela luta muito mais que o próprio Punho de Ferro, velho. É, até chega a ser piada, velho. É, mina regaça, velho. Eu acho que a próxima série devia ser Luke Cage, Punho de Ferro. No lugar de fazer o Punho de Ferro, eu fazia a Colleen Wing. Sabe a ideia e que eu tive? A mina lá, Miss Knight. Sabe elas são, tem um HQ das duas. Então, sabe a ideia que eu tive? Não teve nas HQs o Thor não foi trocado por uma mulher? E o Homem de Ferro é uma coisa? Sim. Pô, tá aí, Punho de Ferro, a mina Punho de Ferro, velho. Tem outra analogia. O fim de outro podia ter morrido aí e deixado a mina, velho, com Punho de Ferro. Dá pra fazer outra analogia. O Hulk, que foi, entre aspas, o Punho de Ferro do cinema, não teve outro filme depois desse. Depois disso. De... Logo, por mim, não faz mais Punho de Ferro nunca mais, sem problema, assim, tipo. Não pois importa. É. Então, não é exatamente isso, é o Hulk vai aparecer agora no filme de quem? Do Thor. Thor. E o Thor é aquele filme que é estilo o Luke Cage. Que é que alguns gostaram, outros não, tal. Então agora coloca o Punho de Ferro no filme na série do Luke Cage. Pronto, resolvemos o problema. Está resolvido. Até porque tem uma boa relação dos dois na HQ, né? Eles podiam explorar mais. Eles foram mais explorados, assim, na série. Eles tiveram uma boa dinâmica. São os heróis de aluguel, né? E na outra série, coloca as duas meninas lá, que elas também têm série. Elas também têm HQ das duas, que é a Colleen Wing. E a Miss Knight, que é a policial. Inclusive, agora, na primeira série do Luke Cage, ela só machucou o braço, aí não ficou aquele negócio, ela tinha perdido não um braço, viu que não perdeu. E agora, realmente, ela teve o braço arrancado e vai colocar o braço de metal que ela tem. Então, falamos um pouco sobre essa construção e, pô, que ideia, assim, genial, porque esse negócio de crossover em série já vem há muitos e muitos anos, mas nunca é de mundo compartilhado, assim, essa ideia de mundo compartilhado, realmente onde as pessoas se encontram, se veem, acredito eu que a primeira vez que isso aconteceu grandiosamente foi o ano passado, com as séries da DC, onde várias séries se encontraram, né? No caso, quatro séries específico, Arrow, né, Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, e teve quatro episódios em uma semana, com todos os heróis, e foi, segundo a Warner, a melhor audiência que ela já teve na história. Então eu acho que é algo assim que vai ser feito muitas outras vezes. E não foi muito diferente da Netflix, né, essa ideia já vinha há muitos anos. O Demolidor foi introduzido logo de cara, talvez dos quatro heróis aí o mais conhecido, né? Foi introduzido, a série foi muito bem aceita. E, consequentemente, os outros heróis foram sendo introduzidos, cada um em sua série. Apesar de ter muitas críticas em relação a algumas, talvez desnecessárias, eu acho que muito disso acontece pelo formato de 13 episódios, que apesar de ser poucos episódios comparado às séries de TV convencionais de 24 episódios, acabam se tornando episódios arrastados por não ter muito... ter uma limitação, porque vai chegar a Defensores. Eu vi muito nisso em Punho de Ferro, por exemplo. Na série, a gente já entrando na série dos Defensores, a gente vê que é necessário que o Punho de Ferro seja ingênuo, seja um cara teimoso, não seja realmente o Punho de Ferro. Então a série que teve ele, a série dele, tipo, foi muito extensa, 3 episódios, sendo que a gente não ia chegar no final tendo realmente um Punho de Ferro. Então eu acho que perderam muito tempo nisso. Talvez a série dele seria até descartável, ele podia desenvolver o personagem na própria Defensores. Bom, na verdade eu acho que nem na série Defensores a gente conseguiu concretizar um Punho de Ferro real, né? Passou, mas, tipo, evoluiu bastante. Uma série... Não, sim. O timelapse que rolou do final de Punho de Ferro pro começo de Defensores já teve tipo, uma evolução mínima ali já. Ele tava conseguindo mais focar o Chi e tal, não sei o que. É, mas durante a série tipo, foi pouca evolução, assim. Tipo, tem uma das cenas que o Luke Cage fala, tipo, acho que é hora de brilhar, acende essa mão aí, alguma coisa do tipo. Sensacional essa cena, assim, cara. Sim, sim. Ele simplesmente, tipo, foda-se. Ele o Petro interruptor ele liga, entendeu? Naquele momento ali, tipo, deu pra sentir que ele já tá mais com facilidade de concentrar e tal. Então, essa cena daí é um dos exemplos como a Netflix, ela conseguiu, na minha opinião, trabalhar muito bem todos os heróis ali, e uma coisa, e melhor que isso, uma coisa que me surpreendeu bastante nessa série, sobre essa questão de trabalhar os personagens, trabalhar vários personagens numa mesma série, é como eles conseguiram colocar os personagens secundários, os amigos dos protagonistas, de uma forma interessante em vários episódios. Não foram descartados ou só apareceram pra falar bobagem. Tem vários personagens ali que eu não imaginava que eles iam investir em trazer de volta e em colocar na mesma série dos Defensores. Todos os amigos, praticamente, dos protagonistas estão lá e eles, alguns dão dicas foda, ajudam. Né, o Nelson, acho que é o Nelson, advogado, dá a roupa lá pro Demolidor. Isso. A mina lá do Punho de Ferro luta, a policial lá do Luke Cage. Você vê que eles souberam trabalhar muito bem todos os protagonistas, e isso me surpreendeu bastante. Eu fiquei impressionado assim, em ver o quanto de investimento que a Netflix tava fazendo para manter tantos atores ali na mesma série, cara. A própria advogada, Rogar, também, ela parece, tipo, tem três cenas dela, tipo, bem rápidas, mas por trás ela age, tipo, diversas vezes, né? É, eu acho até incrível, porque, assim, a Rosario Dawson, que é a enfermeira, né, todos acreditávamos que ela seria a Nick Fury, né, desse grupo. E realmente, de certa forma, ela foi, mas não foi a personagem central, ela não precisou chamar todo mundo. Ela conectou ali o Luke Cage e o Punho de Ferro, mas os outros dois ali apareceram sem a necessidade dela estar junto. Mas, de toda forma, interessante é que a Colleen Wing, por exemplo, e a Misty Knight, que são possíveis heroínas, como nós já dissemos, elas tiveram um destaque, assim, pra mim, imenso. Foram, assim, foram co-protagonistas também, elas estavam no grupo ali. Elas estavam só lutando em outro local, mas estavam no grupo principal ali, no final, principalmente. Eu adorei as duas. Como disse o Duzinho aí, foi girl power completo. E claro, né, tudo banhado com a principal aí, nossa amiga Jessica Jones, que pra mim foi excepcional. Mas, quanto aos protagonistas, Demolidor muito me agradou, o ator é ótimo, né, acho que ninguém é louco de falar nada em relação ao ator, o Charlie Cox, às vezes eu fico olhando mesmo pra ver se ele não é cego mesmo, porque ele é muito foda. É muito bom, o cara é muito Caralho, eu fico indignado, como é que esse cara pode ser tão bom? Porque ele não olha nunca pra câmera, ele não olha nunca assim pros personagens, ele realmente... Você vê que ele consegue atuar. Ele tem uma visão totalmente... Assim, ele não foca em nada. Você vê quando ele tá sentado na mesa lá pra comer, você vê que ele não, ele consegue dar um olhar que ele não tá focando no prato, ele não tá focando na mesa, sim, ele não tá focando em nada. Sim, é só a mão que se mexe ali, tipo, só. Nossa, e deve ser muito difícil, porque assim, a gente vê bastidores de atuação, muitas vezes tem lugares marcados no cenário pro cara olhar, tem muitos diretores que fazem esse foco todo, e você vê que ele tem a liberdade assim, total. Tá até correndo uma foto aí na internet, dos quatro assim andando, aí estão os três bem sérios e ele tá rindo lá atrás, aí a legenda é assim... quando você pode ouvir uma piada a 100 metros e rir dela, né? Tipo, ele é realmente aleatório no mundo dos caras. Eu adoro assim, esse cara, esse Charlie Cox é muito bom. Recentemente eu revi a Teoria de Tudo, o filme lá do Stephen Hawking. Sim. Que tem ele, né, o Charlie Cox. Eu falei, velho, como assim ele tá olhando pro rosto das pessoas? É muito estranho, né? Não é o papel dele. Esse cara não era cego? É realmente esquisito. É muito esquisito. Vai marcar muito ele. Bom, e ele fez o papel, né? O papel de líder ali, tomando a frente, mas quem realmente, assim, destacou-se foi a nossa Kristen Ritter com a Jessica Jones. Cacete, viu, mano? Eu acho assim que uma coisa de destaque foi na junção deles, que eu pensei que ia ser uma coisa bem vazia. Igual foi, não criticando, porque eu adorei também, mas igual foi assim na DC. Ah, vamos se juntar, pronto, acabou, a gente não se conhece, vamos fazer os negócios aqui, pronto, acabou. Não, ela realmente não conhecia os caras, a maioria, e falou, por que, que eu vou estar aqui? Eu não tenho nada a ver, eu não conheço esse tal de tentáculo aí. Vocês são super poderosos aí, vocês conseguem resolver isso, eu vou embora. Aí, depois tem toda uma construção para que ela realmente se importe com o que está acontecendo. Não foi jogado. E sem falar que ela é sarcástica o tempo todo, fazendo várias piadas, foi... Pra mim ela foi incrível, pra mim foi a melhor da série, assim, que destacou muito. A boca suja de sempre é implacável, né? Não dá. Tipo, é muito bom essa liberdade de usar, tipo, vários termos, tipo, profanos numa série de herói. Série, né? Assistindo essa série aí, eu ficava torcendo toda hora pra ela aparecer, mano, porque a tirada dela é sensacional, mano. Eu achei incrível. Eu achei que ela realmente destacou. E assim, pô, triste quem não assistiu a série dela. Porque, às vezes, porque não tem tanta ação, tanta porrada, os caras não gostaram. Preconceito, né? Preconceito falaram, de um personagem desconhecido e uma mulher que, né, tem super força, né? Então, já, você já tem aquele meio... aquele sentido de infelizmente, o mundo pessoas... ainda é muito machista, né? Pra aceitar certas não, coisas. E o pior, então... é o que eu falei lá no começo. A série dela, na minha opinião, tem o melhor vilão até agora que a Marvel já criou. É um vilão que... sem dúvida. Sem é um vilão que tem uma pegada até de Coringa na origem dele. Bom, os outros dois personagens, Luke Cage... Luke Cage continuou bem... Eu gostei que ele continuou assim bem focado na ideia de defender o bairro dele. Não foi assim megalomaníaco. Ah, agora eu sou super fodão e vou matar todo mundo. Eu achei que a essência do personagem foi mantida. Ele realmente estava ali porque o bairro dele estava sendo muito afetado. E ele foi atrás de lutar por isso. E o Punho de Ferro era o objetivo dele, né? O objetivo natural. Então não tinha nada assim demais... não tinha segredo, não tinha nenhum, vou ter que fazer um milagre pra que esse cara siga em frente. Era o natural dele, ele tá lá nessa luta, né? O Punho de Ferro foi o único que continuou a trajetória do fim da temporada da série própria, né? O Demolidor parou de fazer os trabalhos, a Jessica Jones também não tava pegando nenhum caso, o Luke Cage tinha sido preso, e ele foi o único que continuou em busca do tentáculo. É que o Demolidor parou porque ele não sabia o que aconteceu depois, né? Depois que ele meio que ele retornou, tava... Grave aí, que foi um vilão muito bom, mas nos Defensores nós tivemos 5 vilões, né? Cada um representando um continente, faltou só o vilão da Antártida, fiquei triste por causa disso, sempre deixou a Antártida de fora, isso é triste, mas tinha um de cada continente mais ou menos, né? Ficou sem vilão da Europa, porque tinha dois asiáticos, né? A Europa foi deixada de lado a primeira vez na vida, na história. Mas tínhamos lá o africano, que foi logo descartado, né, numa cena bem legal, que o Chico fez valer sua participação. Deixou dele. E ele foi genérico, né? É, o tipo vilão africano, não tem, tipo, sabe então, um... Maloqueirão sanguinário. Tivemos a volta do mestre da Colin Wynn, eu achei natural, eu pensei que ia achar forçado, mas eu falei, estão ressuscitando qualquer um aí, nada mais natural que ressuscite ele também. É que eu achei ele fraco também, mas desde a série do Punho de Ferro, mas... Sim, ele é fraquíssimo. Já que eles tinham essa possibilidade de ser ressuscitado, então tipo, fazia sentido total ele estar ali também. Sabe qual era o sentido disso? O sentido era Colin Wynn se vingar dele. Era só pra isso. Pra que ela pudesse matar ele. Então eu gostei disso. Pelo menos foi ela que matou. O japonês... Caçador de urso. Esse japonês me decepcionou muito, gente. Meu Deus. Por quê? Então, quando aparece... A primeira cena que ele aparece já mostra que ele é, tipo, fodão. Ele não se rebaixa pra falar o mesmo idioma que a Alexandra. Sim. Ele tipo continua falando japonês, tipo, não vou me rebaixar a ter que falar o seu idioma. Eu já achei isso, tipo, do caralho, tanto que eu tive que voltar a cena algumas vezes pra poder ler a legenda de novo, porque eu não tinha prestado atenção. Sim. E não, e ele falando que tipo, não precisa de exército e tal. Caraca, todos os outros quatro têm, cada um seu exército. E ele falou que vai sozinho. Beleza, vamos ver qual é desse cara. Ele tem umas facas do caralho. E quando vai entrar em ação, ele pega o porrete do ratinho. E tipo. E tipo, ele apanha de todo mundo, entendeu? Não tem sentido, velho. Agora que você falou. Faz sentido. Meu Deus. É, realmente. Ele parecia ser o cara, né? Ah, é o japonês, o mestre dos artes marciais. Mas mestre foi um vilão bem genérico. O do Nobu. Foi muito bom na temporada do Demolidor. E o cara é o mestre do maluco e, tipo, faz menos que o maluco, entendeu? Tipo, é esquisito. É, foi bem genérico mesmo. É, as cenas de luta não tem sido mais as mesmas desde Demolidor, né, velho? Eu acho que comparado às duas últimas, Luke Cage e Punho de Ferro, acho que melhorou bastante. Ah, sim. Sim. Melhorou sim. Mas eu senti falta de uma cena, tipo, de um take enorme, assim, tipo... Sim, eu pensei que a cara do corredor ia ser um take enorme, mas não foi. Ah, teve um parecido aqui que foi mais no, amplo, no final, mas... lá na caverna, que a câmera fica fazendo 360 graus, né? Acho que mais parecido. É, ele faz um 360. Eu acho legal o Luke Cage, que você vê que é completamente diferente dos outros, né? Você Totalmente. Vê, é Honda mesmo, tá ligado? Boa, louca mesmo. Os caras lá estão se contorcendo, batendo pro lado pro outro, aparece ele, vai estar pegando uma caixa, né? Pega o cara assim, joga o cara dos lados, pega, parece um robô mecânico. É bem desordenado. Tanque de guerra. Yeah, Jessica Jones, que não tem nenhum treinamento em arte marcial também, detona os japonês lá, bonito, velho. Coloca pra cima, e ela joga faz cara piada no o tempo todo, é o que é mais legal. É? Só eu não sei Kung Fu? Ela segura o elevador lá sozinha, aquela cena do elevador é sensacional, mano. Vocês vão ficar olhando aí, vocês vão subir, sobe logo. E pra terminar os vilões, qual foi o seu problema com a Madame Gal? Então, é que durante todas as... As duas temporadas de Demolidor e a temporada do Punho de Ferro, a Madame Gal, até então, era, tipo, a vilã top. Então, era o Thanos desse universo, entendeu? Sim. Em todo lugar tinha ela. Aí chega a Alexandra, e no primeiro episódio, a Madame Gal é, tipo, ok, eu sou submissa dessa mulher que apareceu agora nesse universo. É, até que eu concordo com você. O cara é que, na verdade, ela não apareceu, mas ela já tava ali junto com eles desde o começo, né? O contexto que eles colocaram foi esse. Então, sim, mas o desenvolvimento de personagem que fizeram pra Madame Gal nessas três temporadas anteriores, das duas do Demolidor e do Punho de Ferro, não era que tinha alguém acima dela, entendeu? Aí você cria a impressão de que ela vai destruir nessa temporada deles juntos, e tipo, não é bem isso que acontece. Ela é... Dentre as cinco, é tipo, é só mais uma, não tem uma importância apesar maior que eu pra acho ela. Que já diminuiu ela no Punho de Ferro, né? Acho que ela já foi bem diminuída quando ela ficou presa lá. Foi. Então acho que ela bem mais diminuída assim. E de toda forma, é muito mais. É mais barato você pagar a chinesa do que pagar a Sigourney Weaver quatro temporadas, né? O próprio Demolidor acabou na série do Demolidor, acabaram muito dos guardiões que tinha no grupo dela. O próprio Demolidor, ela já vem. Ela já vem apanhando faz tempo, né? Ela já vem apanhando um tempinho. Então, eu acho que. Ela ficou meio por baixo, ficou mesmo, mas assim, não, também não é tanto. Ela também não era tão destaque assim. Eu achava que ela era mais forte, mas bem fraquinha. Ficou por baixo, mas foi a única que saiu viva, né? Eu acredito eu que tenha sido a única que saiu viva, até porque ele é mais, como eu falei, né? É mais barato pagar ela do que a Sigourney Weaver. Bom, ela fala que é o fim. Não apareceu ela morrendo, você acha? Ela apareceu ela fugindo, tem uma cena que ela tá se escondendo assim, tipo, ela desaparece, não volta mais. Eu acho que ela ficou viva ainda. Já a Alexandra, eu achei interessante assim, só pra ter um líder, e eu gostei do final dela, eu achei digno assim. Sim. Porque ela não sabia lutar. Ia ficar um negócio muito anticlímax se ela fosse. Se ela morresse durante uma batalha, tá ligado? Olha, eu acho que ela sabia lutar sim. Rolou a oportunidade, eu acho. É, mas o corpo dela já não tava mais. O corpo dela já não aguentava mais. É, não. A véia não. Ela sabe lutar, mas o corpo dela não deixa. Então ela só fica usando o force push lá. Force push. Sim. É. Então, é da hora que a véia sempre que usa force push, sempre que alguém bate nela, sempre é de costas. Nunca é de frente, obviamente, porque coloca o dublê, né? Mas tem um momento. Então, até uma coisa que você. Isso aí que você falou agora, que me lembrou uma coisa sobre as formas como eles fazem a sequência de luta. Eu fiquei pensando assim, o Punho de Ferro foi muito criticado por causa das cenas de luta deles foram muito fracas. E aí eu fui pensar assim em como eles fizeram as cenas de luta do Demolidor, na série Demolidor. E me deu um flash na cabeça que o Demolidor, ele usa máscara. O Punho de Ferro não, sim, usa máscara em momento nenhum. É muito mais fácil você filmar uma cena de luta do Demolidor que do Punho de Ferro. Porque no Demolidor você coloca um dublê lá e você filma à vontade. Você coloca uma máscara no dublê e filma à vontade. Você contrata um cara especialista em arte marcial e pronto. Você manda ver ali e faz cena de corredor e o cara é A4. O Punho de Ferro, não sei por que ele não tem máscara. Porque o Punho de Ferro nos quadrinhos, ele é basicamente um pano na cabeça. É praticamente a mesma coisa que o Demolidor fez ali naquelas primeiras cenas de luta lá no prédio da vila lá. Por que o Punho de Ferro não faz a mesma coisa para os caras colocar um dublê especialista em arte marcial? É isso que eu não consigo entender. Porque, na verdade, o ator, o tal do Finn Jones, ele é lutador. Ah, por incrível que pareça. Ele é lutador de Kung Fu, tá ligado? E ele fez um intensivão aí de outras artes marciais para fazer o Punho de Ferro. Quando ele saiu de Game of Thrones, ele se concentrou em fazer um intensivão para fazer o Punho de Ferro. Mas bem, entre todos de todos os dublês, acho que o dele é o mais diferente do Finn Jones mesmo. Assim. Na série do Punho de Ferro, o problema do Finn Jones é que ele é um ruim ator mesmo, viu? Ele é um ator muito ruim mesmo. Não, sim, é isso. Na cena de luta, é evidente a diferença de estatura do dublê dele pra ele, que ele é muito alto e o cara é, tipo, minúsculo. E o cabelo também é bem diferente, assim. Tipo, você vê, tipo, várias cenas a troca bem na cara, bem descarada, assim. Então, se coloca uma máscara, um pano na cabeça dele, aquele pano amarelo, fica aparecendo com... Resolveria. Nas HQs, resolveria, pronto, você filmava à vontade, você não ficava com receio de mostrar a cara. Mas eu achei estranho, apesar de que o Finn Jones, apesar dele ser lutador, né, com certeza ele tem um dublê, como o Elton falou, dá pra ver o dublê dele. E não sei, cara, não sei o que que fazem, não sei se querem fazer que ele tá sendo construído, eu não consigo entender. O Mal Demolidor dá pra você ver claramente que é usado dublê o tempo todo. Assim como você vê também Jessica Jones, Jessica Jones muitas vezes ela tá de costas e você vê que é um dublê também. Você vê que muda o cabelo pra peruca ali, você consegue ver. Entendeu? Dá pra perceber. Eu não sei o que acontece, cara. É porque você vê que não é natural, tá ligado? Você vê que... Eu não sei como é que essa série é feita, produzida, mas os dublês, eles têm bastante impacto. Assim, eu achei um impacto imenso, assim, dos dublês, de todos eles. Igual o Luke Cage é o único que eu não vejo dublê, mas também ele é todo durão, acho que não precisa, né? Mas igual você falou, o Demolidor, se você é daqueles vidrados, assim, prestar atenção em todos os detalhes, você percebe que tem dublê. Sim. Mas não é uma coisa que, no geral, vai incomodar, porque tem uma máscara ali. Então você vê ele, sim, fazendo umas artes marciais bem louca e não te incomoda. O Finn Jones não. Quando você vê ele fazendo mortal, você vê que o cabelo tá diferente. É, eu acho que por ser uma série e ter bastante opção de você ver o personagem, acho que é por isso que a gente consegue ver os dublês, né? Em filme você tem ali duas horinhas, você tem 20 minutos de um filme com luta mesmo. E na série não, a série tem bastante luta. Talvez seja por isso que a gente consegue perceber tanto os dublês. Mas... acho que não chega a incomodar, acho que a gente consegue perceber, não, acho que a galera assim que não presta atenção não consegue. Vai de uma visão, tipo, crítica. Ah, vou ver a série porque, tipo, eu sei que tem dublê, então eu vou aceitar, tipo, o que aparecer pra mim. Tudo bem. Quem não me incomoda tanto. É, então, quem não vai nesse intuito de ver a série, tipo, pra ver o que é bom e o que é ruim da série, não sei o quê, tipo, se diverte, porque mal reparando essas coisas, entendeu? Então é bom pra todo mundo, tipo, independente de ter dublê ou não. Tava sendo bom pra todo mundo. Alexandra, concordam comigo, foi uma boa vilã, mas o final também foi bom, ou não? Acho que ela foi uma vilã de merda mesmo e... Não, eu gostei. Pronto. Putz, a atuação da filha da puta é muito boa, velho, meu Deus. Não dá, os vilões das séries da Marvel no Netflix são os melhores vilões do universo da Marvel inteiro. Sim. Não dá. Será que é tempo de tela? Oi? Tempo de tela? Será que é por causa do tempo de tela, dá um desenvolvimento melhor? Olha, se a gente for pensar em tempo de tela, talvez o Loki tenha o mesmo tempo de tela que eles. Mas eu prefiro eles que o Loki ainda. Tipo, se bem que o Loki... É, e o Loki é um dos que mais se destaca. É. Porque se você for ver, ó, o Rei do Crime teve um episódio inteiro só pra construir ele. Uhum. Né, o Killgrave também teve um episódio inteiro só pra construí-lo. Então, assim, é uma hora, né, que você tem de espaço só pra construir um personagem. Eu acho que talvez quem tenha tido tanto tempo assim além do Loki, só o Abutre, agora que teve, né? O Abutre, a introdução do filme inteiro é a história dele, né, mais ou menos ali. É, o Abutre. Então, acho que é por isso, né? Talvez seja a gente se importar com o personagem, né? Os outros não dá tempo de se importar. Eu acho que é o trabalho que eles têm também. Os caras se dedicam, assim, pra criar a história pros vilões na Netflix, que não é uma dedicação que você vê em outras séries. Você vê o Rei do Crime que você mesmo falou. No Rei do Crime, você tem as cenas do Rei do Crime que o Rei do Crime fica olhando pra parede ali. Pra Sim. quem a pega e vê assim, olha só, nossa, que bosta, ele fica olhando pra parede. Se você entende o personagem, você vê que aqueles momentos que aparecem em vários episódios tem a ver com toda a origem do personagem, com a construção dele. É coisa que você não vê no cinema, por exemplo. Não tem tempo, sei lá, pra isso. É, acho que até o mais fraquinho desses das séries, que seria, bom, na minha opinião, o Striker, do Luke Cage, é o que tem menos tempo de tela mesmo. Pensando assim. É o que menos tem de tela. Ele chega na metade da temporada e é mais ou menos assim introduzido. Tanto que o Cottonmouth, pra mim, é muito melhor do que ele. O Cottonmouth só foi metade da temporada. Pô, o melhor apelido ever. Tipo, é um ator do caralho, né? Sim, jogaram fora. Nossa, talvez o melhor ator das séries Netflix até agora. O mais bem conceituado. O cara ganhou até Oscar esse ano e jogaram fora assim. Fácil, né? Pois é, então, saudade. Ah, mas eu acho que também não pode ficar segurando. Acontece, né? É pra morrer, tem que não, morrer. Eu acho que exatamente foi por isso. É por isso mesmo, Duzinho, que eu até comentei com um colega meu, eu acho que ele foi morto por causa disso. Porque, pô, o cara tá ganhando Oscar, o cara só faz filmaço, ele já saiu do House of Cards, que é uma série, assim, muito maior, né? Ele não ia ficar preso a Luke Cage. Ótimo. Eu acho que foi por isso exatamente que eles aqui tiraram logo ele da série, entendeu? Porque, pô, às vezes você contrata um ator, você quer contar com ele, mas o ator fica 10 vezes maior que a série. Você não tem condições de você manter o ator numa série, né? Isso acontece muito. A não ser que o ator seja o produtor, como é o Kevin Spacey, entendeu? Uhum. É, mas é por isso que eu falei que eu achei incrível como eles conseguiram trazer tantos atores conceituados isso. ali pra fazer participação secundária ali dentro de defensores que não precisaria, né? Se você parar pra pensar, tem vários personagens ali que não precisaria aparecer pra série ser boa. Pois é, mas investimento, né? Ainda bem que eles estão investindo nisso. Bem, pra finalizar os vilões, Elektra. Fanservice pra cacete, né? Com a roupa das HQs, a roupa do Girl Power do cacete. Do Frank Miller, né? Então, Girl Power... É, quatro. Cara... Detonou os quatro. A principal vilã do Tentáculo é uma mulher. A que lidera os outros. A segunda imposto ali também é uma mulher. Que é a Gal. E a vilã da porrada mesmo, também é uma mulher. Os coadjuvantes, você viu, foi a primeira vez que a gente viu um grupo que tem quatro mulheres e três homens. Real, a gente foi ver, era a Misty Knight, a Colleen Wing, a enfermeira, que raiva que eu não lembro o nome dela direito, tenho agora, a Rosario Dawson, né? Não, eu falo o nome da personagem mesmo, mas a Rosario Dawson, que também é uma atriz muito boa, e a Jessica Jones, e só tem três heróis. Claire. Então, cara, acho assim, a Claire Templeton. Pronto, então, se você for pensar, pô, é nada mais justo que ser uma vilã, né? Eu achei incrível ela a construção dela, entendeu? Achei interessante ela ter perdido a memória, aí pegando aos poucos. Aquela cena dela na casa do Demolidor, pra mim, foi muito boa. E depois tem toda a construção dela voltando e mostrando realmente o que ela quer, né? Porque ela não foi criada pra ter uma família feliz, né? Ela foi criada pra outra coisa. Então foi natural. Eu tava com medo de que se ela se redimisse. Apesar dela falar no final que ama ele, mas ela não deu o braço a torcer. Ela continuou lá com ele pra morrer, né? O meu medo era, não, agora vamos viver felizes pra sempre, eu te perdoo e vamos viver juntos. Eu achava zoado. Eu senti esse medo. Senti, porque se fizesse isso, pra mim ia zoar muito. Pra mim ia ser 8 horas perdidas. Então, a cena do episódio 6, pra mim, foi, tipo, a melhor cena dos 8 episódios, assim. Tipo, é aquela cena, sei lá, penúltimo episódio de Game of Thrones, que te choca, Sim. acaba contigo e tu fala, quê? A partir dali, tipo, eu fiquei com medo e fiquei confuso. Porque em alguns momentos eu achava que ela já tava, tipo, cedida, que ela ia ficar, tipo, agora eu tô com... tô com o Moloch de novo. Mas as, aí, tipo, virava e ela continuava vilã e eu não sabia, tipo, pra onde que ela ia. Então eu fiquei com medo e confuso. Mas no final eu acho que aparentemente deu tudo certo. Fiquei satisfeito com o Michael. Eu gostei pra caramba. É da Electra. Claro. Da Electra. Gostei pra cacete. O momento que ela recebe a missão lá de pegar o Punho de Ferro, ela vai sozinha. Eu falei, cara, como que ela vai enfrentar o Punho de Ferro, o Luke Cage, Jessica Jones e Demolidor? Como é que ela vai enfrentar sozinha? E ela arregaça os quatro lá na caverna, né? É porque na cena que acontece que ela vai, na verdade, vai sequestrar o Punho de Ferro. O Punho de Ferro tá fora, o Cage também tá desmaiado e tal. Mas na caverna, que o Punho de Ferro tenta dar um soco nela, tenta acertar ela e ela dá um xingado lá pro lado e coloca ele no chão, aí até normal. Mas aí o Luke segura ela, aí vem o Punho de Ferro, vem Demolidor, vem Jessica Jones, ela coloca todos no chão, velho. Sensacional, bom demais. Você vê que ela tem uma super força ali, que ela tem uma habilidade incomum, velho. O próprio Demolidor fala, tipo, umas três vezes que ela hesitou, porque ela, se você quisesse ter matado ele durante três vezes, ela tinha conseguido. Pois é, então eu achei assim uma vilã muito bem construída. Talvez tenha sido tudo aquilo que ficou faltando, né, na segunda temporada do Demolidor. Muita gente reclamou, falou que aquela não era Electra. Mas quando eu vi aquele final do Demolidor, ela sendo ressuscitada, eu falei, não, agora os caras vão investir mesmo. Porque tinha, de toda forma, bom, você tinha que fazer um laço entre os dois, pra gente só se importar com ela o tanto que a gente se importou, se houvesse o laço. E o laço só foi possível porque, em algum momento, a gente viu ela, né, junto com ele. Então, depois eu falei, ah, não, tem bastante sentido, eu acho que ficou bem melhor. Eu acho que valeu muito a pena mesmo, ela foi uma vilã muito boa. E vamos ver o que vai acontecer aí, porque com certeza ela não morreu, né? Então, vamos ver o que vai ser nas próximas temporadas da nossa companheira elétrica. Electra. Não, elétrica, Electra. O tema, a história da série, a história principal, bem, eu não esperava nada mais do que aquilo, mas também não foi decepcionante. Acho que não foi uma trama do Punho de Ferro que pra mim foi decepcionante. Eu acho que valeu a pena, entendeu? Talvez, tanto quanto foi a do Vingadores, porque se a gente for pensar, depois, na hora me empolguei muito, mas depois que fui pensar, foi, pô, que trama de merda. Mas eu acho que valeu a pena. Assim, alguma grande reclamação em relação à história principal? Não, no começo, quando foi mostrado qual era o plano deles no final, eu achei, tipo, de cara meio clichê, mas como foi, tipo, eu quero a imortalidade, eu quero viver pra sempre, mas como foi colocado, tipo, cinco pessoas buscando, vilões buscando o mesmo objetivo, e sendo esse objetivo ser a imortalidade, geralmente é um cara que quer ser imortal e, tipo, acabar com todo mundo, e eles unidos, assim, isso. Tipo, no final foi, pra mim, foi proveitoso, foi bom o suficiente. Eu gostei bastante. Eu mais fico assim, pensando em como vai ser a partir de agora, do que pensar em erros dessa série e tal. Porque essa série eu achei muito boa. Me surpreendeu a forma como eles fizeram, como eu falei, personagens, secundários e tal. Mas eu fico pensando agora, a partir desse ponto de virada, como vai ser as próximas séries. Porque Defensores, eles vieram com 8 episódios. Eu fiquei preocupado de que poderia ficar muito corrido, ou que seria muito fraco, né, pra fazer 8 episódios, ou que ia ficar tudo muito corrido. Eu achei excelente, eu achei na medida certa a quantidade de episódios. Não ficou corrido, também não ficou monótono. E eu espero que isso sirva de exemplo pra outra série, pra sequências, né? Principalmente Punho de Ferro e Luke Cage. Punho de Ferro, pra mim, foi muito extensivo. Acho que se fosse pra apresentar o Punho de Ferro, dava pra você fazer ali com 6, 7 episódios também. Você podia ter apresentado toda a origem do Finn Jones. Luke Cage também foi. Demorou muito. O Luke Cage é meio que aquele herói de bairro, né, fechado a um bairro. Então a série dele, com, acho que foi 3 episódios também, foi muito arrastada. Se tivesse assistido 7 episódios também, teria sido perfeita. Então eu espero que eles vejam isso. Vejam essa quantidade de episódios aí de uma forma mais equilibrada, né? Porque Jessica Jones, eu não posso dizer que foi arrastado, que eu acho que teve um plot bem demorou, sim, assim, sim, porque, mas teve sentido. Demolidor também teve muita, teve um enredo interessante, foi o início de apresentar esse universo novo e tal. Mas, por exemplo, Punho de Ferro e Luke Cage poderiam fazer uma série deles juntos. Eu acho que o único jeito de você fazer uma série longa, um seriado longo, longo entre aspas, né, um seriado longo de 3 episódios, seria com os dois juntos, porque se for pra fazer os dois separados, realmente tem que dar uma diminuída aí, tem que dar uma enxugada aí, porque senão vai ser muito monótono, vai continuar monótono como foi as suas primeiras temporadas. Eu acredito que a próxima temporada, sem ser a do Justiceiro, por exemplo, se vier alguma da Jessica Jones, não sei se já tá agendado, tem data. Já estão gravando Jessica Jones. Já? Ah, então. Eu acho que muito provavelmente vai ser essa quantidade de episódios. Acho que a única última série que deu pra fazer 3 episódios e deu certo foi a do Demolidor, e isso porque dividiu em duas partes. Vou te dizer porque Jessica Jones não foi tão chato. Não foi tão chato assim. Por quê? Porque Jessica Jones introduziu o Luke Cage. E, tipo, foi metade dos episódios foi a introdução do Luke Cage. Foi aquela trama que ela lutou contra a Gal, que ela foi desbaratar lá os negócios. Não, isso que ele falou, por exemplo, Luke Cage. O Demolidor, a segunda temporada, você introduziu o Justiceiro. Então, sim, fez sentido. E a segunda temporada do Demolidor foi a introdução ao Justiceiro. Então, não foi a série só deles. Uhum. Já o Punho de Ferro e Luke Cage foi a série deles. Por isso que foi bastante arrastada. Então, no Luke Cage, tanto que tentaram fazer, dividir ali, né, metade com um vilão, metade com outro, mas o segundo vilão a gente não comprou. É. E o Punho de Ferro foi uma grande burrada mesmo. Pra mim, não precisava. Eles tentaram também dividir, não, né? Eles tentaram dividir no Punho de Ferro. Tipo aquele loiro tentaram lá. Tentaram dividir, voltar atrás e não sei o quê. Acho que... O problema é que o problema do Punho de Ferro é que o personagem não podia ser desenvolvido, porque ele tinha que ser ingênuo pra fazer essa série. Então fizeram, tanto que foi aquele negócio, né? Foi a série que mais conturbada, que ia fazer, ah, vou fazer, ah, não vou fazer. Ah, vou fazer, ah, não vou fazer. Então foi a série mais conturbada. Então eu acho que por isso mesmo, certo, que teve essas dificuldades todas no Punho de Ferro. E acabou que saiu esse negócio, né? Eu espero que eles arrumem. Eu acho, infelizmente, já vão gravar agora o Luke Cage. Então é certeza que não vai ser Punho de Ferro e Luke Cage, porque já vão gravar. Mas, assim como o Eduardo, eu espero que sejam menos episódios. Porque eles não dependem de propaganda para fazer 3 episódios e ter as propagandas, tá ligado? Não tem essa necessidade da TV aberta, que você faz mais episódios para ter mais propagandas. Então, pô, faz 8 episódios, vocês gastam menos, utiliza melhor o dinheiro, né? Porque... você tendo 8 episódios, você vai poder gastar bem mais em coisas específicas, né? E você faz uma série boa, tanto quanto foi Defensores. Eu acho que é uma boa jogada, ou pelo menos 10, né? Diminuir, não precisa ser os 3, é muito extenso. Eu acho muito extenso. Ah, eu acho que 7 é perfeito, não é perfeito uma série dessa. Pra mim, Punho de Ferro, ganhou um especial de 2 horas e tá bom. Já foi. Caiu um filme ali, né? Vamos resolver isso aqui em 2 minutos. Caiu um filme ali, e orçamento Netflix, tá bom, é o suficiente pra mim, já deu. Um especial de Natal aí, igual aconteceu com o Sense8, já é. Aí cancela depois, já vai, tipo, vai embora já, rapidão. Ou pega minha dica, né? Ou então mata o Punho de Ferro. Não, então pega minha dica, velho. Mata na segunda temporada do Punho de Ferro, põe a porra de um pano na cabeça dele, pronto, coloca, traz um dublê que saiba arte marcial, se especializa em arte marcial, já acabou, velho. Já é. What's the difference between me and you? You talk a good word, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never care with emotions. I'm used to living big girls down with straight coast. What's the difference between me and you? Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mauna. It was a clear black night, a clear white moon. Bom, galera, pra finalizar, vamos falar um pouco das nossas notas em relação à série. Vou falar primeiro porque eu já escrevi o review lá no site, novamente, o site da Irmandade Nerd, tem um review lá pra vocês lerem, sem spoilers. Então, caso vocês estejam ouvindo isso, obviamente vocês já assistiram a série, mas caso queiram convencer alguém a assistir a série porque desistiram por Luke Cage ou por Punho de Ferro, pede pra pessoa ler o review lá que não tem spoilers. certo? Então, eu gostei muito da série, assim, realmente, de super-heróis, eu achei a série mais... Foi a série que eu mais gostei de super-heróis. Por incrível que pareça, assim, eu amei mesmo. Acho que muito disso se deu por ser uma série curta, ser uma série de poucos episódios. Então, pode ter sido esse o motivo. Porque eu gosto muito de séries como Agents of S.H.I.E.L.D., gosto muito de Flash, mas sempre tem aquela barriga. Inclusive, Agents of S.H.I.E.L.D. no último ano usou até uma coisa legal, que foi dividir em arcos. Eu acho que melhorou bastante. Mas essa série você tem aqueles 8 episódiozinhos e você mata ali na hora, todo mundo aqui assistiu em um dia, no máximo 2 dias. E uma série boa que você fica com vontade de assistir o próximo episódio. Você sabe que o próximo episódio vai ter conteúdo, não vai ser uma enrolação qualquer, o vilão da semana. Então eu acho que valeu muito a pena mesmo. Esse formato vem se mostrando um formato muito bom. E eu só tenho que agraciar dessa série aí. Eu dou 4.5 coroas, né? E eu achei ótimo. Faltou um detalhe ou outro para virar uma série excelente. Acho que mudar as questões do dublês, botar o Punho de Ferro para lutar, né? Acho que foi o que a gente mais xingar aqui, né? Mais xingou, botar o Punho de Ferro para lutar. E talvez colocar os coadjuvantes dentro da série mesmo. Eu acho que aquelas pessoas têm muito o que acrescentar. Punho de Ferro, na verdade, foi, para mim, um dos pontos mais baixos da série, mas todo o restante foi muito bom. A quantidade de episódios não é nem, tipo, muito, nem você fala, podia ter mais um. Não, pra mim é tipo, exatamente a medida certa. Não precisou dividir em arco, não precisou, tipo, estender nem fazer barriga. Pra mim foi a quantidade certa de episódios. A exploração dos coadjuvantes, pra mim, foi o ponto alto da série. Espero que Defensores 2 tenha uma mudança de elenco, que saiu por de ferro entre alguém. E... A partir disso, acho que eu ainda acho Demolidor, a primeira temporada, a melhor coisa que a Netflix fez. Acho que eu falei isso pro Gonfange, pro Thiago no Facebook. Sim. Mas é isso, acho que eu fico com 4 de 5. Bom, é uma ótima nota, né? A série é muito boa, 4 de 5 é uma ótima nota. E Duzinho, pra fechar? Eu achei que essa série eles souberam fazer uma junção de personagens e de protagonistas e coadjuvantes perfeita. Vilões, achei interessante eles terem aproveitado todos os vilões que tinha antes, trouxeram um vilão ou outro, mas que tinha todo, tava tudo dentro do mesmo contexto e tal. Elektra detonou, as mulheres dessa série detonaram, até brinquei que essa série tinha que ser Defensoras, porque as mulheres detonaram os homens dessa série fantasticamente. Punho de Ferro continua com um crescimento lentíssimo. Tá um aprendiz de arte marcial. Não consigo entender como é que um cara que apanhou tanto nessa série conseguiu um Punho de Ferro. Cara, tem que... tava bem fraco lá em todo o negócio. Ver, o Demolidor, o Luke Cage, o Jessica Jones tinham conseguido esse Punho de Ferro muito fácil. Fácil. Não é engraçado que na série dele ele fala que ele passou por um monte de desafio, tá ligado? Tipo um Mortal Kombat. Pois é. No negócio dele, mas fico pensando que Mortal Kombat foi esse lá no Colum que o cara conseguiu o Punho de Ferro. Mas eu espero que eles, ou que eles consigam numa segunda temporada do Punho de Ferro fazer um personagem, trazer o personagem pra uma forma mais interessante e tal. Mas eu gostei demais da série, a trilha sonora dessa série eu gostei demais. O momento lá que o Punho de Ferro abrilha o punho lá e começa um rap, a câmera começa a fazer 360 graus, é eletrizante, é muito legal. Tudo é um som de um rap, assim, bem que misturaram, a trilha sonora da série é uma mistura de basicamente de todas as 4 séries. Eles fizeram uma junção nessa série, eu achei foda. Rapidão, já te interrompendo, a gente não falou sobre isso, mas a arte da série, ela é realmente, assim, toda vez você vê, falando de cada personagem, o Demolidor sempre tem aqueles tons mais vermelhos, a Jessica Jones sempre os tons mais roxos, e cada um consequentemente, eu achei interessantíssimo. Que na cena que tá os dois ou três, ou quando tá os quatro, os elementos se misturam, mas sempre focado. Tem uma parte que sai o Demolidor e a Jessica Jones e você vê tudo roxo e vermelho, assim, a maioria das coisas. Achei interessantíssimo essa parte. Sonora, se você prestar atenção, você vê que as trilhas sonoras são uma mistura das séries. Sim. Que eles usaram. Mesma coisa. Vale muito a pena. Pra quem assistiu Defensores sem ter assistido pelo menos Demolidor e Jessica Jones, eu lamento muito, você perdeu coisas foda. Ainda vale a pena você assistir, porque não tá 100% conectado a essa série. Principalmente Jessica Jones, se você não assistiu, vá assistir, porque é fantástica. E não tem conexão direta com essa série, Defensores, então pode ficar tranquilo. E é isso aí. Agora é só esperar o próximo, o que eles vão fazer agora, as próximas séries. E eu tô 9 coroas e meia também, não tem como eu tirar muito. Eu vou tirar um pouquinho por causa do mais do Punho de Ferro mesmo. Eu vou tirar esse 0.5 aí, essa meia coroa aí. Mas pra mim é quase 10. Sem com tranquilidade, assim. É a melhor série de super-herói até agora. Espero que continue em alto nível. Espero que coloquem um pano amarelo na cara do Finn Jones pra colocar um arte marcial lá. E bora pro próximo. É isso aí, galera. Mais alguma coisa a acrescentar? Jessica Bom. Jones é foda e tem que ser a líder dos Vingadores. Eu tenho uma. Se é pra colocar um Dani de Punho de Ferro, coloca o Dani Elsan. Ok, gente, falou. Até mais. Nossa, que merda. Bom, eu ia falar, Elton, quer deixar contatos, mas pra não passar vergonha mais. Depois dessa, não, filho. Os caras vão todos me pegar lá no canto. Bom, eu deixo seu Facebook marcado, tá aí. Tranquilo. É isso, galera. Muito obrigado. Falamos sobre Defensores. Até a próxima. Falou! Like every day. And if your ass is a buster, 213 will wake you late.